Bom dia, prossiga. Whisky Juliette Oscar. É, houve um chiado, é, saindo do pátio 3, é isso, do pátio 3 para a posição 5 do principal, não é isso? Autorizado, reporte ao termo, reboque, Whisky Juliette Oscar. Do acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 3, o azul 4177. Baixo no 7, bom dia, 340 para o Galeão, já aprovado, aceita? Ok, Web 5717 autorizado para o Galeão, nível de voo 340, a primeira aerovia Aper Zulu 10 até SMAP, após segue conforme o plano apresentado. Decola na cabeceira 10, com curva direita, subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5070 e o controle em 119 decimal 35 contagem. Web 5717, chame para o posicionamento, é no 4, não? Ok, chame então para o posicionamento. É 749, bom dia, 340 para Guarulhos, copia? Ok, Web 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, aerovia Apra Zulu 21 até Trive, após segue conforme o plano, decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder 5065 e o controle em 119 decimal 35, contagem. Transponder 5065, Web 6749. Chame para acionamento 2. Gente, Oscar, bom dia. Ok, Confins, 3h50, 103 a bordo. Autorizado o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Azul 4177. Azul 4177, autorizada a linha decolada 10, o altímetro mudou para 10.14 e o vento é 130 graus com uma dúzia de nós. Autorizado acionamento, chame táxi. 41-77, decolou 55, controle em 119-35, bom dia. 119-35, obrigado. Afirmativo, 340 para Confins, aceita? Ok, o Web 5898 autorizado para Confins, nível de voo 340 pela APA Zulu 16. Decolando da cabeceira 10 para a curva direita, cumprindo a subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5071 e o controle em 119.35. Conteste. É correto, e apenas modificando após Leda, é Bride, ok? É Bravo, Romeu, Índia, Eco, Índia, Delta, Eco. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Bride. Ok, aguarde um instante, a aeronave da companhia está puxando no setor, aguarde o 5898. LGS-6749 para o táxi, POV 139, autonomia 350, alterna Galeão. 139 a bordo, livre táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, o altímetro no 014, web 6749. Livre à direita, chama no ponto de espera, 614, 6749. Web 5717, tem condição de coordenar um push simultâneo com a aeronave da companhia no portão 01? Ok, coordena então com a equipe de solo, pushback simultâneo com a aeronave da companhia no 01, no Kenegal no 014, chama para o táxi. 14, coordena aí, está autorizado o pushback simultâneo no 4, web 5898, por gentileza, coordena o push simultâneo com a aeronave da companhia no portão 4, ok? Está autorizado o push, chama para o táxi, o altímetro 1014. Ainda coordenar o push junto com a aeronave da companhia, portão 4, justo 1014, que é a LGS-5898. Pode ser na próxima, a 7-9. Meia 749, livre linha decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. linha 749, decolou de Salvador ao 01, controle em 119.35, tenha um bom dia. 119.35, obrigado. Autorizado o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem web 5898. Táxi à direita, chama no ponto de espera da 190 para a decolagem 7598. Torre Rua 757, solicita o táxi com 143, abordo, 3 horas e 38, confirme. Livre do táxi, Índia e Alfa, chama o ponto de espera para a decolagem 5717. 30 táxi, Índia e Alfa, chama para a decolagem, ponto de 7717. Salvador, SL, 5898, no ponto de espera da 1-0, pronto, direto. AB 5898, autorizado na decolada 10, vento é 120 graus, 9 horas. O altímetro reduziu para 1013 novamente. Autorizado na decolada 5898. No 7, mantenha o ponto de espera da 10. Web 5898, decolou 05, controle em 1935, bom dia. Bom dia, obrigado. Web 5717, informo que vai aguardar o pouso do Tana final, porque a aeronave da companhia à sua frente está fazendo a mesma subida, ao mesmo nível, ok? Salvador, tá 3201. Tá 3201, boa noite, avistado, cheque o trem. O vento é de 120 graus com 8 nós. O altímetro no 0, no 3, autorizado o pouso na 10. O Web 57 no 7, após o tanque pousa, a linha mantém 1 no 0. Rota 3201 no solo aos 10, libere a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 09. Rota na direita, Alfa e Juliette para o 09, Alfa e Juliette para o 01. Web 5717 está livre, decolagem da 10, vento é 120 graus, 9 nós. Lembra, tá livre ingresso, chama ele aliado por 1317. Web 5717 decolou de Salvador aos 12, controle 1935, bom dia. Bom dia, obrigado.